Você vale mais que um diamante. Isso vai na alma. Solte a voz e cante assim, ó. Filho, por que muitas vezes você pensa assim? Ei. Pensa que não tens valor diante de mim. Com a cabeça entre as mãos você chora humilhado, como se fosse um menino no mundo jogado, como se eu fosse um covarde esquecer-se de ti. Filho, você não conhece o meu coração. Eu te carrego guardado na palma da mão. Antes que você nascesse eu já te conhecia. Eu te gerava no ventre e você não sabia. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Vamos cantar juntos, vai! Você vale mais que um diamante. Vale mais que um diamante. Eu quero ouvir! Eu amo você. Coisa linda de Deus! Você vale mais que um tesouro, é mais caro que um ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Eu vou te trazer pra juntinho de mim. Com vocês, a voz forte do estado de Goiás, Antônia Gomes. Oh, glória a Deus. Você vale mais do que diamante. Filho, eu te vejo e te guardo de noite e de dia. Estou com você na tristeza e na alegria. Tá entendendo isso aí? Às vezes eu choro contigo ao te ver magoado. Mesmo você me esquecendo, eu estou do seu lado. Você é um membro da minha família. Meu Deus! Eu me preocupo demais com o seu futuro. É! Não, eu não quero te ver vagando no escuro. E é por isso que eu vim no Calvário passar. Que ele fez? Eu abri as portas dos céus pra você entrar. Filho, eu te amo e você é importante pra mim. Cante com a gente! Você vale mais que um diamante. Vale mais que um diamante. De o quê? Eu amo você. É mais caro que o ouro. Eu amo você. Você é o meu semelhante, minha obra brilhante, que não terá fim. Deus.